És una zona pròspera. És 8-9-1, salvador pròspera. 3-9-1, per això és possível cortar la bomba o pelor? Oi, pelor. Ah, no, pelor, grave. O 1972 autorizado a aproximação final e ele é X-Ray, passabilidade. Autorizado e ele é X-Ray, voo Sebrão, sente aguarde mais alguns minutos. Boa noite, passarei 2228, quando espera dar no 0 calmo. Passarei 2228, a linda cola, pistão no 0, vento calmo. A linda cola, 2228. Passarei 2228, pode alinhar e decolar da interseção? Afirmo. America 230 is the ground. America 230 is the ground. Mike, X-ray Bravo na escuta? X-ray Bravo na escuta. Autorizado o reboque, reposta alterna. X-ray Bravo, eu colo novamente. X-ray Bravo. Gente, por gentileza, o senhor agiliza, ok? Nós temos aeronave para aproximação, está um pouquinho longe. Mas só para não atrasar, nem o senhor, nem a aeronave que vai chegar no Salvador, ok? Ok, é isso. Agilizando aí. Decolagem para o 2228? Assim, eu passaria do livre decolagem. Decano 2228. O972, chama a torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, vou 1972. 32228, decola 43, chame agora o controle no 208, bom voo. 208, ótima noite, muito obrigado, 2222. Controle, Salvador, muito boa noite, passaria do 2228, transfere. Noite, passarei 2228, contato radar na saída Arbor. Sobe e mantém nível de voo 180, vigilante. 180, perto da Arbor, 2228. 0098 autorizado, já para iniciar. Tá, de contato, stand by, American 230. Uno 972, solo 45, direito no 211. Direito no 211. Olá, muito boa noite, eu vou 1972. 1972, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Civil Alfa, chame antes da Juliette, boa 1972. Bravo, São Salvador. O senhor sabe informar se a posição que o senhor vai posicionar no pátio a linha remota no 4 interfere com o pushback do América no 11? Salvador, passarinho do 2228. Sim. Se possível, direto de chão, senhor. Obrigada. Salvador, boa noite. Senador 258, está bravo? Senador 258, ação de identificação. Via chegada Mari para o nível de voo 050. Chegada Mari, 10450. É possível o raio-x direto do ano? Não. Não. Carido 2228, voe a posição elefa. Elefa, 2228. Contrário, confirma a informação para o 6258, Xané. Não foi autorizado, Xané. Entende. Entende, ponto de espera 2895, ajuste no 095 com no 098. Direito, entende, 1895, a torre, altímetro no 095 ou 098. A 2 mil pés, livre da instrução na posição pelo. A 2 mil, livre da instrução em pelo, da 3891. Observa apenas o reboque que está finalizando o pushback remoto no 4. Ciência e avisa com a postagem que está da frente. É. 0, pronto. 098, ali em decola, pista 1-0, vento, calmo. Em decola, 098, pista 1-0. American 239, clear pushback and set out the comfort taxi. 230. Correct, American 230. Salvador, é o azul 4, 0, 6, 2. Bravo. Azul 4062, assinando identificação, desça via, chegada Mari para o nível de voo 060. Yamari 060, 4062, desça. Na Apache pelo Duna, autorizada final e ILS X-Ray, pistão no zero. Apache pelo Duna e completo X-Ray, 3891. Boa noite. Parede 2228, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, o 2228. Recuo no controle no 208. 208, ou 10 mais 8, vamos. Oi, Salvador, boa noite, voo 1098, decola. Pro 098, contato radar, sai da FUCA, só do nível de voo 370, devo ser vigilante. FUCA 370, voo 098. Caramba 258, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Nível da restrição de altitude na posição de estar. Nível da restrição de altitude, desce 2 mil pés, 0 no 5. Caramba 258. Localizador, até 3891. 3891, complete a aproximação final, chame torre. Frequência 118, decimal 95. 395, uma boa noite, 3891. Estou aí. Salvador, boa noite, 3891. A 3 milhas da Terra, estabilizado. T 3891, boa noite, continua a aproximação, reporta o trem checado. O ajuste em 1095. 1095, reportará. Passamento da Serra bastante secada, para 3891. Até 3891, livre pouso de soma zero, o vento calmo. Gente, livre pouso soma zero, 3891. Sama 258, porta posição estátua, autorizada a aproximação final e LS X-Ray da pista 10, posto estabilizado. Autorizado LS X-Ray da 10, forma estabilizada, 1098, chama o centro Recife, frequência no 26.85. 26.85, 1098, qual? Margaret 2-0, clear taxi by from landing John Holding Point Tower, 118.95, altimeter 71015. Okay. Vai subir até o holding point now. Power is 118. 4062, livre descida 3.000 pés, ajuste no 095. Está autorizado, está liberado a restrição de altitude na posição ITAP. Para 3.000, comentinhos, liberado ITAP e altitude, azul 4, quero ver a vez. Para 2228, complete correção. Chegando agora o centro Recife, frequência no 2.88, alternativa 135.3, o passarelo 2228. 2.88, 135.3, Recife, passarelo 2228, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Tan 3891, solo 59. Libera a primeira direita. Taxi via Alfa, reportante da Juliette, não me escuta. Alfa, reportante da Juliette, não se escuta. Tan 3891. Sama 258, complete a aproximação final, chame turno no 8, decimal 95. 8, 95, boa, chame 258. Oi, Salvador, boa noite. O Xenero 6258, GNS X-Ray da 10. O Xenero 6258, boa noite. Continua aproximação, reporte trem checado. Ajuste 10 no 4. 10 no 4, o Xenero 6258. Abaixado, chamado 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, American 230. Salvador Tower. American 230 is ready for departure. American 230, maintain holding point, runway 10. Is that the Bravo holding point or the Charlie holding point? Maintain position, American 230. And maintain position, American 230. American 230, line up and wait, runway 10. American 230, line up and wait, runway 10. China 6258, solo 04, libera a primeira direita. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Primeira direita, via Alfa e Juliette, China 6258. Exato no localizador, taxi 062. Sou 4062, complete a aproximação final, substitui. Frequência 118, decimal 95. 95, boa. Boa. American 230. Clear takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 05 knots. American 230, so take off runway 10. Azul 4062. Azul 4062, continua a aproximação. Aguarda a pista livre. O ajuste em 1-0-4. Continuando a aproximação, aguarda a pista livre. 4062. Luxa na 6258, reportante da Juliette para ingresso. Luxa na 6258. Luxa na 6258, está aqui sem IV Alfa. Reportante da Juliette para ingresso. Azul 4062, cheque o trailer, viu, pulso pistola zero, vento variável. Livre pouso, 4762, taxa aprovada. America 230, Airborne S06, contact control, 120.8. What's the zero for my American 230? Auto control, American 230, passing 1800 for flight level 380. America 230. Climb to flight level 380, Momo departure, radio civilian. Okay, climb to flight level 380, Momo departure, NINM transition. Você tem condições de baixar um dot aí, o brilho do vaso, por favor? Já ajustado o azul 4062. Grato. Azul 4062, solo ao 08, primeira direita, taxi via Alfa, Kilo Pati 3, lá fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo Pati 3, atentando ao sinalizador, 4062. America 230, contact the ship center, frequency 126, decimal 85. 126, decimal 85, American 230. Salvador, boa noite, 2370, 5150, 500, um abraço. 3170, Gatão, identifique essa Via Mari para o nível de voo 050. Via Mari para o 050, 2370. Salvador, bom dia, gol 99, 16, São Bravo, alto contrato para Recife. 996, ciência, guarda cópia. Guarda cópia, gol 99. Lima 70 Dotan, livre descida 2000 pés, o ajuste no 015, a livre descida de altitude na posição ITAP. Passando para 2000, livre descida de altitude na posição ITAP. Oi, General Sol. Qual a rota que o senhor tem a bordo? Motor, Arua Recife, 379. É isso mesmo. Pronto, cópia? Pronto, código 996. Autorizado Recife, 390, rota direta na Caju e após direto Recife, com a rota após a decolagem da primeira curva direita, o Caracaju a subida. Código transponder é o 5435 e o controle no 208. Após Puca, o quê? Aracaju. Altura aqui no 390, nós confirmamos o ativo. Sai da Puca, Aracaju, primeira curva direita, transponder 5435, controle 1208. Voo 9996. 9996, só uma pequena correção. A subida é Puca, Jama, Aracaju. Tem que passar pela transição, tá ok? E após Aracaju, voa Recife. Puca, Jama, Aracaju, após voa Recife. Voo 9996. Correto, chama para posicionamento. Chamaremos pronto, voo 9996. Zona autorizada para atendimento, tá 370? Autorizada, final é 3, tá 3 anos fatizado. Autorizado, repórter estabilizado. Final de 2, tá 370. visual com a pista, TAM 3170. Faz aproximação final, chame torre, frequência 118, decimal 95, TAM 3170. 2195, TAM 3170. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3170, estabilizado, final 1-0, baixada lá. TAM 3170, tráfego avistado, livre pouso pista 1-0, vento 280 graus, 2 nós, ajuste 1-0 no 4. Livre pouso, com 1014, pista 1-0, TAM 3170. TAM 3170, solo ao 29. Libera a primeira direita, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Primeira direita, vai via Alfa, repórter antes da Juliette, TAM 3170. O TAM 3170, transfere o solo 121 no decimal 1. 21 no repórter. Ele não 70, táxi Alfa, chamei a Juliette. Juliette, Alfa, chamando da Juliette, já tem. Manda Juliette, 3170, para prosseguir. Temos 3170 até o portal meia dúzia. Até o meia dúzia, 3170. Para o Brasil, voo 996, 997, 3 horas e 6, ao canal Natal. São 3170, mantém a posição da Juliette. Mantenha a posição da 3170. Voo 9996, ataque motorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 014. Pátio Índia, 1914. Ano 70, Juliette, portal meia dúzia. Juliette, para meia dúzia, até 3160. Sou Salvador, bom dia. 9916, próximo ponto de pegar 104. 9916, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 260 graus, 029. A linha aí decola, pista 99, bom dia. 9996, decolou aos 37, controle em 120.8. 1208, obrigado, bom trabalho, o 9996. Salvador, bom dia, gol 9996, decolou. Gol 9996, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 390 na saída Fuca Vigilância. Fuca 390, Vigilância, sobe, gol 9996.